viver sem você não sou capaz. Estou carente, estou sozinho, sem o seu amor, sem seu carinho. Quanta falta você me faz. Nunca imaginei que um dia fosse terminar assim. Nenhum adeus você deixou, minha felicidade você levou. Levou a minha paz. Me diga o que vou fazer sem você, sem você é a minha vida. Você é tudo pra mim, és meu viver, mesmo longe de você. Irá.